Chegando ao fim desta jornada, o autor se vê obrigado a pedir o perdão dos espectadores por não ter sido um guia mais hábil e por não lhes ter poupado as regiões mais ásperas da estrada. Não há dúvida de que isso poderia ter sido feito de outra forma. Esta foi a minha maneira. Tentarei, já findando o dia, proceder a algumas correções. Em tempo, a minha liberdade nasce e morre em teu olhar.